voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Então, a gente falou bastante sobre a juventude urbana, mas a população rural, ela também tem as suas necessidades, né? E uma das principais questões que a juventude rural enfrenta é a própria migração. E aí essa migração, ela tem diversas causas, né? Ela inclusive tem um impacto também na cidade, porque esses jovens vêm muitas vezes sem trabalho, sem lugar para estudar, sem lugar para ficar. E aí, uma estratégia que os jovens têm usado é a mobilização e a formação, né? Isso tem representado uma saída para essa juventude rural que muitas vezes não se reconhece naquele lugar, né? Está buscando seu espaço aí no mundo. Quem contou para a gente como eles e elas têm se organizado foi Matheus Tremembé. Ele é um jovem da etnia Tremembé que vive lá no Mundaú, no Ceará. Fala aí, Matheus. Eu acredito que o principal desafio para a juventude do campo, hoje se manter no campo, é a falta de política pública e a falta de assistência por parte do município e muitas vezes do Estado, que não leva projetos que venham a possibilitar a juventude a pensar e a sonhar com a vida no campo e com isso passar a querer viver no campo e não ir para a cidade. Eu acho que o principal desafio que a gente tem hoje dentro das nossas comunidades indígenas é a falta de políticas públicas. Outro grande desafio que a gente tem, uma dificuldade que é muito presente nas comunidades indígenas, é a falta de confiança que não é repassada para as juventudes por parte das lideranças que estão à frente, né? As lideranças mais velhas, porque há uma grande fala de que a juventude é irresponsável, que a juventude só tem muita conversa, não tem ação. E para demonstrar o contrário disso tudo, a gente tem se organizado muito e tem sido um desafio conciliar essas duas, se relacionar muito bem. Mas hoje a gente tem conseguido superar esse desafio com muita luta, com muita organização. Ainda tem um outro agravante para os jovens e as jovens que moram no campo, que é a questão da sucessão rural. Muitas vezes eles e elas querem até permanecer na agricultura, mas não tem terra nem dinheiro para adquirir, porque seu trabalho não é remunerado, né? A jovem Regilane Alves, que é lá do Ceará, conta para a gente um pouco dessa situação. Eu estou no rural, então a minha bandeira de luta hoje é a questão da valorização e reconhecimento do trabalho da juventude rural, das juventudes rurais, né? Que a gente faz o trabalho familiar, né? Junto com a família no quintal, no roçado, no SAF, mas ainda é visto como ajuda, sendo que a gente também trabalha. E aí, quando se tem a venda, ela não é o recurso dessa venda, ela não é destinada para o jovem, né? Ainda fica na mão dos pais e os jovens não têm autonomia financeira nesse quesito. Então, hoje, a minha luta e de alguns outros jovens que estão comigo é nesse sentido de levantar a bandeira da identidade do jovem rural, do jovem como agricultor e desse jovem ser reconhecido como tal, ser visto como tal. É perceptível ainda nos discursos, até nos discursos de quem faz agricultura, ver o trabalho da mulher nos povos tradicionais, mas não se tem ainda no discurso a juventude. Então a gente briga por esse espaço, por esse reconhecimento, para que nosso trabalho seja valorizado e seja visto também. A não ser que se fale de cultura, aí entra o nome da juventude. Mas a gente também precisa estar na linha de produção, né? E não uma produção alternativa, mas uma produção geral. E aí a gente quer ser reconhecido também nesse espaço. E aí muitas vezes fazem com que o jovem, quando se casa e constitui família, ele já não se sinta mais jovem, apesar de ter a idade de jovem, mas começa a entender de que ele já não é mais isso, né? E quando se tem o contrário, se tem esse jovem que é casado, mas que ainda milita na questão da juventude, aí ele já não é bem, né? E ficou... Tem um certo preconceito em relação a isso. Tem essa questão da bandeira de luta, do reconhecimento e valorização do trabalho da juventude no campo. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, é reconhecer esse trabalho feito e essa ação, e aí seja um reconhecimento parabenizado, mas também um reconhecimento financeiro, porque a gente também precisa de dinheiro, né? É, só para complementar isso que Regilane traz, existem organizações, movimentos, né, que se importam e fortalecem a luta dessas juventudes. Então, hoje, as organizações promovem encontros, seminários, inclusive tem favorecido a auto-organização desses jovens rurais. Um exemplo é a própria Articulação Nacional de Agroecologia, que tem uma comissão de juventude, né, já há algum tempo, que vem se fortalecendo e promovendo esse debate nas suas comunidades. Isso tem sido interessante não somente para os jovens, mas também para o movimento agroecológico. O Instituto Humanitas de Ensino também tem promovido um ciclo de estudos sobre as juventudes. É o ciclo de estudos As Juventudes do Brasil, Mutações e Impossibilidades. Ele segue até maio e pode ser acompanhado pela internet. Então, se você quer saber mais sobre algumas lutas da juventude, dá para acompanhar. São palestras bem interessantes. E o endereço é bem facinho, anota aí. É www.ihu.unizinos.br. E aí lá você encontra a paginazinha do evento Juventudes do Brasil. Então dá uma catucada lá, vale a pena. Vale muito a pena mesmo, porque também é um espaço que você pode registrar algum trabalho acadêmico que você tenha sobre juventude. E aí você acaba partilhando conhecimento, né, também. Você não só adquire assistindo as palestras que estão lá, que vão acontecer nesse decorrer de tempo, porque elas já começaram, mas você também pode colocar ali um pouco do conhecimento que você já produziu, no caso de quem pesquisa sobre juventudes. Então, vou só repetir o endereço, é www.ihu.unizinos.br. E aí a gente já falou sobre juventude urbana, juventude rural, juventude negra, e agora a gente vai caminhando para o final do programa, né, Fernanda? Pois é, Elka, mas o nosso programa não é o mesmo sem aquele momento poético. Então vamos chamar a Dani Bento, que hoje está com a gente, para trazer uma leveza para esse tema, né, das juventudes, que embora a juventude seja super alegre e vibrante, mas a gente está vendo aí que tem muitas causas que são difíceis da gente lidar, né, e que são pesadas muitas vezes. Parafraseando Cidinha, eu vou de bom dia, maravilhosas e maravilhosos, né, nesse programa, de volta, e agradecer imensamente o espaço. Dizer que, para mim, esse programa tem sido fundamental para mim refletir a minha escrita, refletir a minha função social na minha poesia, seja de cordel, seja minha poesia periférica. Tem sido fundamental para mim entender que ela está chegando a outros lugares e que, portanto, isso me remete a uma responsabilidade, a um compromisso social ainda maior com a minha poesia, com a minha arte. Agradecer a Fernanda, a Elka, pela confiança e pelo convite. Hoje o tema é juventude, e nós entendemos que, quando falamos de juventude, existem aquelas que estão mais vulneráveis. No cenário geral da juventude, nós temos muitas características que são específicas: a rebeldia, a negligência do Estado, tudo isso. Mas nós sabemos que, dentro desse cenário, nós temos juventudes que sofrem ainda mais com esses processos, que são a juventude negra, a juventude periférica, a juventude de comunidades tradicionais quilombolas e indígenas. Essas estão mais vulneráveis porque, historicamente, nós sabemos que nós vivemos uma disputa, né, entre as classes dominantes e aquelas que são dominadas por essa classe. E, nesse contexto, a juventude negra, a juventude pobre, a juventude periférica, a juventude indígena, a juventude quilombola, as juventudes também, né, de populações, de comunidades, de identidades LGBTs também são extremamente não vistas nas suas especificidades. Mas refletir isso, né, de maneira poética também é muito importante. Nós sabemos que quando momentos de extremos retrocessos, ditaduras, fechamentos e durezas, a arte sempre tem apontado caminhos. A arte sempre tem sido fundamental para a gente existir e resistir a esses momentos de durezas, a esses momentos de retrocesso, de duro impacto no cotidiano da humanidade. E, nesse sentido, a poesia ela é fundamental. E aí, mais uma vez, a gente vê a grandiosidade desse programa, porque consumir poesia é muito difícil. O cotidiano, a dureza de ganhar o pão nosso de cada dia, parece que faz a poesia mais distante da nossa realidade. Mas ela é fundamental no palco da existência e das resistências. Refletindo sobre esse universo da juventude e sua marginalização, no sentido não do marginal aqui, como a gente costuma empregar a palavra, como aquele que comete delito, como aquele, mas a marginalidade no sentido de estar à margem de direito social, à margem de conquistas, de reconhecimento, de valorização, a minha poesia de hoje vai nesse sentido. Ela não é uma poesia de cordel, ela é uma poesia marginal, uma poesia periférica, porque ela se insere dentro desse contexto, dessas populações, desses povos e desse sentimento de marginalidade. E essa poesia eu escrevi num contexto em que Rafael Braga, que é um negro periférico, favelado, foi preso supostamente por estar portando drogas, uma quantidade bastante pequena. E na mesma semana nós tivemos o filho de uma desembargadora, nós já tínhamos tido antes, né, um helicóptero cheio, aí sim, de bastante droga, um com 300, outro com 400, mas que no final só quem foi preso foi Rafael Braga, por conta exatamente desse processo de discriminação que nós temos com as populações, com a juventude, de modo geral, negra, periférica, favelada e pobre. E aí, naquele momento, eu escrevi esse verso que tem como título Por Nós da Favela. E eu fiz aí uma brincadeira com a música de Cartola, Moinho. Eu começo exatamente cantando a primeira estrofe de Cartola, se vocês me permitem. E depois eu entro exatamente no meu diálogo com Cartola e a poesia que eu fiz aí para Rafael Braga, que eu penso que se insere nesse contexto todo que foi debatido aqui de negligências à juventude, de discriminação, de violência contra a população da juventude. Então eu digo assim: ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teu sonho tão mesquinho, vai reduzir a ilusão a pó. Ainda é cedo, amor, mas já sentiste o peso dessa vida, dos desmandos que rola lá em cima, no engano que acelera a partida, fazendo teu sonho virar pó. Não sei bem se o mundo é um moinho, mas se for, não tritura só mesquinhos. Tem honesto pagando o desalinho, da justiça e seu olho o que só vê, o que rouba um prato de comer, ou quem compra 100 gramas no fiado. Que só prende o menino da esquina, mas não vê o mandante da chacina, ou pó, quando vem de helicóptero, envolvendo senado ou deputado, manda logo mudar o delegado, e sem ética tudo isso é arquivado. Ouça-me bem, amor, o teu sonho nunca foi mesquinho, mas o mundo dos covardes é um moinho, troca sempre tua vida pelo pó. Então é isso, muito obrigada e até a próxima, e que a arte continue nos apontando o caminho, a existência e a resistência. Obrigada. Como sempre, Dani Bento, que é parceirona nossa, traz belas reflexões aqui no ar, né? Sempre trazendo esse lugar de fala de uma mulher negra e poeta, né? São vários desafios, mas ela está aí demarcando esse lugar. Lembrando que você pode encontrar a Dani Bento nas redes sociais e conhecer mais o trabalho dela. No Instagram, siga @daniela.poesiaeprosa. Hoje o tema do programa foi bem provocador, né? Esperamos que você, que é jovem, tenha se identificado. E se você já passou dessa idade ou ainda vai chegar nela, que possa ver as juventudes com outros olhos. Conversa com os jovens e com as jovens que estão perto de você. Cada um e cada uma pode fazer a diferença. Lembrando que os jovens e as jovens representam o hoje e não o amanhã. Nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece que quarta que vem a gente tem encontro marcado aqui ao meio-dia na Frei Caneca.